Boca, Caju. Sai da Boca, 6142, vigilância. 6142. November Alpha. Tiro Quebec Serra, tem condições de ser para um no meu país? Pés. 254, 2000 pés, resposta pisada em LS. LS, estamos atendo 250 lados, 2000, resposta pisada. Copiado, 3154. Lembrar para ali manter cabeceira 17. Trip 5491, solo 09, liberando na última esquerda, vai chamar o solo 1219. Trip 5491, não autorizado, ingressar na Lima, pátio 1, no pátio 3, posição 06. Gente, avisado pátio 1, na pátio 3, posição... Posição 06. Gente, posição 06, Trip 5491. Um casal de Urubu, exatamente na posição que a gente passou agora, o Trip. Mas estão ali andando, meu. Bandeira está pronto? Zona 3, poderia coordenar com o Recife a prova de bridge? Aguarde, 6213. Claro. O rumbão no 8-8, apenas para informar, não. Temos o tráfego com posição em 12 horas e 5 milhas, aeronave mantendo 1 no meu pé, no Charlie, 1950. Esperar o Felipe de decolagem, cabeceira 17, vento no 40 graus, 11-9. Estará estabilizado no curso 8-8. Controle de passagem, coordenar para o de Aracaju, para o 6142. Aguarde. 6142. Autorizado ingresso, informe pronto para decolagem. Negativo, que o Quebec Serra, prossigo, Paripe. Temos tráfego sem para pousar 1-0, aguardando para voar rotatória. Tomador, boa tarde, ou Xaner, 6326, com informação do Quebec. 6326, boa tarde, acendo identificação, chegada Mari, desça para o 050. É o 050 com a Mari, outra. Localizador está 3154. 3154, completa LS X-Ray, chama Torre 18, Leite Malmeia. Boa noite, muito obrigado pelos retornos. Torre Salvador, uma boa tarde, outra 3154. Curva à direita, 1 no meu pé, ficou do axé, 1 de 9 graus. Cabeceiro no 0, vento no 40 graus, 1 de 9. E pouso não no 0. Índia November Alpha, é o controle, prossiga com referências visuais, corredor axé. Já mantém o corredor axé, 1 no meu pé, Índia November Alpha. Thank you. tarde, ao voo 1648, tem que ter informação também. O voo 1807, reduza 2109, voo 1807. Reduzindo 2109, 807, a paz pelo mantém a pro? Afirmativo, limitado pelo curso localizador, o altímetro 1012. Afirmativo, senhor. 807, reduzindo 210, 612, a paz pelo mantém a pro, 807. O 1648, acero identificação, chegada a Mari, desça ao 0620. Mari, 0620. 807, está líquido 5000, mandei 4000. 1807, desça para 3000 pés. 3000, 807. 6213, passa 1160, chame Centro Recife. 1251, alterna 3325. 3325, 6143. Era 2332, chegada bom, desça para 4000 pés, o altímetro 1012. Pronto, 6312, chamada Recife, 6213, 2351, 3685, alterna, 6142, passa 1170, chame agora o Centro Recife. 12545, alterna 12685. Pesado no curso do localizador 182. Completa LS X-Ray, chamando Torre 18 decimal 6. Completa Torre 786, o 182. 1807, reduzindo agora para 1809. 789 para Papa Romeu Kilo Serra Lima, é o controle. Então, o código padrão vai ser 0161. Chame, operacionamento Itaco, chame torre 118, decimal 6. Lima, troque seu código para 0234. O plano modificado agora aos 18 no 6, nível 070. Tome pro da posição a mar. 0234, o Gol 1807, reassuma a navegação agora para o Edituna, para o ILS X-Ray, picha no zero, descendo para 2000 pés, reportando full ILS. Afirmativo, senhor, desce para 2000, rua Dona, mandará ILS X-Ray da 1-0-1-8-0-5. Ocean M-326, reduza 2-1-0-9. Reautorizado, 4000 pés, 1-0-1-2 ao altímetro. 4000 pés, L12 com 210 nós, Ocean. ES, posição 1-0. Alfa e Zulia, 1-0. Oi, boa tarde, o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, autorizado, final da 1-7, informe final de 2 milhas. Alfa Vitor Juliette, decolador Zona 7, vai ingressar na contra-vento da 10 e aguardar para o cruzamento. Vai na contra-vento da 1-0, aguardando o cruzamento, autorização para o cruzamento, Alfa Vitor Juliette. Quilo Quebec Serra, qual que é a procedência do senhor, por favor? Ué, nós vamos botar tá, tá, tá. O voo 88 passou externo, baixado e travado. Rumba 88, autorizado, pouso cabeceira 1-0, vento 1-30 graus, 12 nós. Autorizado, pouso Rumba 88. Cliente da Quebec, corrigindo, muito boa tarde. Cliente da Quebec, fez autorização Aracaju, nível 1-0. Trip 5627, a informação é aquilo. Reporte não para contar. 15627, autorizado Aracaju, nível de voo 190, via Golf 677, pista 10, curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, controle 1199-35, transponda 5430. Autorizado Aracaju no 190, Golf 677, cabeceira é 110, curva à esquerda. Saída Pulca, transição para azul, 1935, controle, 5430. Teve 5627, planejamento correto, também pronto para o funcionamento. Vamos lá. 807, reduza para a velocidade de aproximação final. Reduzindo com 907. Aquilo que a PEC já avisou algum tráfego na curta final da 10? Afirmativo. Você vai prosseguir após o mesmo para a posta, ok? Estou me enquadrando aqui no Galaxia. Vitor Juliette, autorizado o cruzamento do campo. Reposta técnica do cruzamento. Dirigido cruzamento do campo, reportará situando. Alfa, Vitor Juliette. Vitor Juliette, se possível cruzando o campo de imediato, estou com tráfego já na final da 10, ok? Vai agilizar então, cuidado, tá bom, Vitor Juliette. 807, a passar o externo, chama a torre agora, 18, decimal 6. 18, meia, obrigado. Gol no 396, boa tarde, acione identificação, chegada Mari, desça ao 050. Aqui está na rua de Mari, desça para 50, gol no 396. Oi, Salvador, gol no 807, passou externo, baixando ou não? 807, Flamengo, Mari, pista livre. Sim. Rumbo 88, Solos 21, libera a esquerda, tenha uma boa tarde. Oi, Alfa, Vitor Juliette, agora deputado cruzamento do campo, próximo de buraquinho. Alfa, Vitor Juliette, pode prosseguir via linha do litoral, aguardando transferência. Seguindo linha do litoral, com ele, resposta, agora é transferência, aguarda o litoral. Com 807, pouso. Entendido, livre, pouso, boa noite, 807. Estou com a... Agora está livre para a coordenação, em novembro, para repórter no regresso. Não, forte aperto de foto. Quilo Quebec Serra, o solo faz 2-2, liberando próxima direita. Tip 5201, autorizado Montes Claros. Nível de voo 200. Pista 10, curva direita, saída árvore após árvore, direto Montes Claros. Controle 119-35. Transponda 5407. O Oxinei 6314. Sem problema, 6314, vai manter. 6326 no localizador. 6326 completa, LS X-Ray, chamando torre 18, decimal 6. 18 também, obrigado, boa tarde. Entendeu, Quilo Serra Lima para a Liquide. Quilo Serra Lima, desça para 3 mil pés, o altímetro no 012. 3 mil. Entrando em Salvador, está passando a Alfa Vitor Juliette, separado, mas não quero que você desporte no 1000 pés. 1 mil pés no corredor forte, mantendo a escuta permanente, Alfa Vitor Juliette. Escuta permanente de controle, corredor forte, na minha voz, Alfa Vitor Juliette. Estamos em funcionamento. Salvador, boa tarde. Mais um solo, Salvador, boa tarde. 1807, livra a pista. Taxiway, Foxtrote. 1807, autorizado taxiway Alfa Juliette, portão 12. Alfa Juliette, 1812, bom, 1807. Solo, Salvador, azul 4, 13, autorização Campinas 360, no Quebec. Azul 4, 13, Santa Cópia. Azul 4131. Azul 4131, autorizado Campinas, nível de voo 360. Via UP Zulu 16, decola da 10, após curva à direita, saída da EL. Leda, após Rui Bridge. Controle 119.35, torre 118.6. Transponde 5170. A 360 para Campinas e a pessoa 16 inicialmente. Sonda 10 com curva à direita, saída vai ser da El até Leda, após voa direto Bridge. Controle 1935, 286, transponde 5170, azul 4131. Azul 4131, corregimento correto, correspondo para acionamento. Tá. Olá, bom, vai ser está confirmado, 112. 1807, isso confirma, gate remota 12. Perfeitamente, remota 12. 807. No 396, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, o limite é o curso do localizador. Esquerda 020, limitado pelo localizador no 396. Estabilizado o Gol 648. No 648, completa LS X-Ray, chamando torre 18306. 18.6 até marcado. Tomei Quebec, livre sinal, chamo São Tantex. 63-26 no solo, 27, livre à direita, chame solo 12109. Entrando à direita, 12109, grato, minha presença. Torre, boa tarde, Algon 648. 3155, aguarde para a copa. 8m012. Livre posto para o Gol 648. Está autorizado, LS X-Ray, reporte o localizador. 2000, reportará o localizador aqui do Serra Lima. 155 para Guarulhos, autorizado, nível de voo 340. Via Uppers do 44, Nicolau no 0, após curva à direita, saída da El, Leda, após foi Eudes. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5426. Torre 355, protegimento correto, reporte pronto para acionamento. 3 no 4, reduz velocidade para 2209, número 5 para aproximação. Reduzindo para 220, Chané, 63, número 4. Cat 326, autorizado, ingresso na Juliet, portão 01. Juliet, portão 01, 632. Victor Mike Quebec, autorizado o táxi, até a interseção da pista 17. Para o localizador, gol 396. Aguarde, gol 396. Victor Mike Quebec, autorizado, ingressando na pista 17. Reporte alinhado e pronto. Não, no localizador. Papão, meu quilo tem a Lima, completinho LS, chama Torre em 1 no noite, decimal 6. 26, boa tarde. Bate G060, Chané, 6314. Gente, Chané, 6314. Por 022-2332, retração para sequenciamento, curva direita na proa 230, seu limite é localizador. Direita 230, pioneiro 32, limite ao lote. Está atingindo 4 mil pés. Sim. Termo, cancele, informe no final da 17. Positivo. O Chané 63 no 4, retração para sequenciamento, curva esquerda por 360. Seu limite é a radial 320 de Salvador. Do altímetro no 012. Salvador, Chané 63 no 4. Gol no 396, desce para 2 mil pés, que é negando 012. Gol no 396. Força aérea 2332, desce para 3 mil pés. Pioneiro 32, descendo para 2 mil pés. 3 mil pés, força aérea 2332. Azul 4032, avançando a identificação, autorizado de chegada mais, desça para o nível de voo 050. Chegada mais, 050, 4032. Trip 5201, autorizado o direcionamento e após para o táxi. Boa tarde, livrou. 648, autorizado o táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 648. Salvador, boa tarde, só passando o vídeo, mais que tiver. QNH 012. Pronto. Controle, Victor, mais que tiver. 012. Ciente, livre, pouso, aqui do Serra Lima. Vai sinal ele é chama Torre em 1 no noite, decimal 6. 2:30. Controle, copia, Victor Mike Quebec. Abatendo Victor Mike Quebec, mantém as condições visuais, mil pés no corredor axé. Mil pés no axé, solicita 2.500 DCT Cairo Lourenço, Ceruta. Aguarde Victor Mike Quebec. O Chané 63 no 4, informe que irá passar o localizador, desça para 4 mil pés, o QNH 1012. 4.012, o Chané 63 no 4. Ei, Salvador, boa tarde, gol no 396, estabilizado, LS, 1,5 mil e meia do externo, embaixo travado. Chegou Roma 396, autorizado pouso na pista 10, vento 140 graus, 10 nós, altimetro 0012. Aqui entendeu, já livre pouso, voo 1396. Kilo Serra Lima, no solo 33, informe o padre que o senhor deseja ir. Kilo Serra Lima, autorizado eu ingressar na Aerostar. Reporte, senhor Salizio. Prodidona, Xanar Mendes, 314. Autorizado o pushback, funcionamento no 8, para fazer a parte do táxi, 4.31. O Xanar. O 2332, autorizado para o MS, reporte estabilizado. Está estabilizado, o Xanar 32. Complete na OLS, desce para 2000 pés, chama de torre em 1 no noite, desse momento. Para 2000, chama a torre 118, irmão meio, apenas 32 graus, em uma boa tarde. O Xanar 63 no 4, isso é para 2000 pés. 2000 pés do Xanar 63 no 4, está autorizado? Afirmativo, reporte estabilizado. Portará 6314. Salvador, o Cruz 201 para o SAC. Está com o CO 222, está com o 3020, chamando o Serra Bravo, Bravo 201. Tribo 5201, autorizado o táxi. Pate 3, reporte para ingresso no Pate 1. Pate 3, para ingresso no Pate 1. Salvador, boa tarde, Pioneiro 32, estabilizado lá. Juliette, eu vou 642. Na aproximação, aguardo pista livre. Aguardando pista livre, 32. Autorizado táxi via Pate 1, táxi seguinte, quando espera da 10, torre 1 decimal meia, QNH 10, 12. 1648, após a passagem do trip da TR da trip, autorizado portão 04. Após a TR da trip, autorizado 04, voo 642. Azul 4131 para o táxi com 106 a bordo, terra Ribeirão Preto, tem 4 horas e 30 de autonomia. Azul 31, autorizado o táxi de empate 1. Táxi seguinte, ponto de espera da 10, QNH 10, 12, torre 12 decimal meia. Atente para o Boeing da Gol 1.64, o Boeing da Gol. Está parqueando para o portão 04. Sim, mesmo visual, vai então bate 1 no Índia. Ponto de espera 18.6, ajustado 12, azul 4131. Obrigado. Meu 3155, aguarde para push. Na OLS, reporte estabilizado. Posse TAP, 2000 pés, 9012, autorizado LS 4032. Bom, mantenha um pouco de espera.